chame Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Uno, dois, cinco, quatro, cinco, primária. Azul 4207, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Recife 133, 95, 4207, graças. Oxané 6255, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste de altímetro, 1019, reposta estabilizado. Senhor Rio, 19, reposta estabilizado, Oxané 6255. Perna do vento, através norte, Olimpo 00. Olimpo 00, autorizado girar base em porta para o sinal, não adianta. Autorizado base em porta final, servidor. Tem 556, decolado de 51, chama controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Tudo de gol, 556, boa. 556, subo 360, saída da El. Nadael, sobe 360, 556. Felipe 4903, Felipe de táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste 1019, bom voo. Próximo sim será remetido a mão. Gente. Alfa Tango Tango foi pro Edmar, que é pode ter sido. Controle voo 556, poderia voar da El? 3156 autorizado. Obrigado, da El. Final do 0 baixado, dois travado. O Olimpo 00, livre toque emitido, pista 90, o vento 160 graus, 7 mais. Exato, eu quero repetir 200. 4050, obrigado. India 63 Skunk Identification, descend to 4000 feet, QN8101, I'm on arrival. Ajuste no 019, bom voo. 0019, via India, ponto espera 118195, você é um bom dia. Tem um no fundo, 8 decimal 95. Salvador, muito bom dia, Chile 6255, estabilizado. Chile 6255, continua a aproximação, reforça o cone embaixo travado. Tá baixo, é travado. Felipe 00, tocou RMT out 55, autorizado com a direita ingressar no circuito com base pela esquerda, dando 0. passando através norte. Afirmativo, autorizado, curva pela direita para ingressar no circuito para Galo Zero. Permitiu, curva pela esquerda, Olímpios. Afirmativo, vou falar pela direita. Então tá fazendo curva pela esquerda para ingressar na perna do Galo Zero. Baixa o extremo 6255. Xené 6255, repouso pistão 90, 130 graus, 89. Repouso, 6255. 3895, ponto de espera, próxima decolagem. Testa 3895, mantém o ponto de espera. Mantendo, 3895. Zero zero, reporte o cono visual com tráfego nacional, 90. Tá, na tela do vento, reportará cono visual. Dois, cinco, cinco, como tráfego na perna do vento, circuito padrão 1-0, não interfere com essa aproximação. Não, Olimpo 00 está visual com o tráfego na final do Brasil. Fecha o Olimpo 00, prolongue a perna do vento, aguardando para girar a base. Prolonga, aguardando para girar 00. Uno 790, podendo pedir solo, chama táxi. Reduce your speed to 220 knots. Reduce your speed to 220 knots. Time, 6 seconds. Tive um curto pela direita e o apitado pega do vento aguardando pra girar. Tá, 3895, após o tráfego na curta final, autorizado ali a manter. Após o avião, tá ali mantendo, tá 3895. Tá 2000, tá livre o procedimento? Afirmativo, qual é o seu indicado? Agora 250. Ok. Na 6255, sala 58, livre à direita, chama a sala 211. 211, 255. Salvador, muito bom dia, Xené 6255, lembrando. Xené 6255, Alfa Juliette, gate 08. 08. 6255, falando do aeronave da Gol, já finalizando o push no 06, só que se lembra pra não ter que aguardar antes da Juliette. Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 125, 133, 95, 95. Correto. 40, Fernando é Fortaleza. Voo no 790, livre táxi, site principal, Índia. Ponto de espera, Torre 1 no 8, décima 95, ajuste 1019, bom voo. Principal Índia, pode ser as duas mais um tempo, obrigado, boa tarde. No 790, de nada, só corrigindo agora, 1018 no ajuste. Somente e mesma rota, guardando somente a separação prevista. Sim. É o 3895 decolado 00, chama controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, tá 3895. Controle Salvador, são 3895 da El Leda, passando 1500 pés. 3895 do 340, vai da El. 340 da El, 3895. Salvador, 4076, identifique, desça para o nível 0620, chegada a Mari. 0620, mas tem o 060 na proa de Mari, então. Salvador, bom dia, 359959, pátio 3, posição 4. Cliente da informação, Mike, autorização para barreiras. Felipe 9959, informação que agora é a novembro, apenas o ajuste modificado para 1018. Pronto, cobra, barreiras? Pronto, cobra, sim, pode seguir. Autorizado barreiras no nível 160, decola da pista 10 com curva à esquerda na subida Momo, transição VATAP. Após transfero, prossegue visual plano Yankee 5454, é o código controle 119 decimal 8. Pode voar ali, doutor 3895. Curva esquerda, Momo VATAP, depois prossegue com plano Yankee 5454, transporte 1198. Eu consigo transponder para o 9959. Felipe 9959, correto, senhor. Pronto, pushback, acionamento, parte 3. Nessa para pushback, acionamento, parte 3, 9959. 4903. P3 Tocera iniciará a emitida no ar. Após a passagem do tráfego, ali mantém, aguarde para a decolagem imediata. Após ali mantém, na 10, para 9063. Gente, na cabeceira oposta, inicia curva à esquerda para a perna do vento, ascensão para 1.500 pés, 1.500 pés, ajustado 1.018. Reporte através do norte da torre de controle, aguardando para girar base. Afirmativa após cabeceira oposta, curva para 1.500 pés do vento e reportará para girar base, forma que será pouso final. Pouso final, 7. É o 4903, decolagem autorizada pista 10, vento de 120 graus 10 nós. Decolagem triplo. Eu vou 790, ponte 0 na 10, pronto. 790, leva tempo no 0. Levantamos 0, 790. Olha, o TRA 3804 estabilizado. Completa final, turno no 895. 895, obrigado. Oi, muito bom dia, o TAM 3804, estabilizado. TAM 3804, reporte externo baixar travado, 37 Gol alinhado, aguardando para a decolagem. O vento 130 graus, 8 nós, aguarde pista livre. Aguardando pista livre. Trip 4903, decolado 05, controle 119.8. 19.8, bom dia. Giant 63 descend, maintain 2000 feet, QNH1018. Clear, ILS approach, come establish localizer course. Okay, descend 2000 feet, 1018, cleared ILS 10 approach, done. Alfa Tango Tango, seu pouso será na pista 10 ou na pista 17? Será na 10, 10, transporte valores. Ciente, 2000 pés em descida, reporte estabilizado no localizador. A intenção é que mantenha a velocidade até próximo de Simbra. Está ciente, vai manter a velocidade para 2000 pés e reportará Alfa Tango. Gente, para informação de tráfego à esquerda em setor de Pernambuco, vento Pitão Zero, temos um P3 Força Aérea Brasileira em espera visual no setor. Continua a aproximação Pitão Zero, aguarde Pitão Livre. Afirmativo, tem um tráfego à vista. Trip 4903. Trip 4903, contato radar, atenção, nível 340 vigilância. 3403 é direto, ótima. Mantenha o perfil da subida da El, Trip 4903. Aguanta. Azul 4076. Vai seguir tráfego da... Corrigindo, vai seguir tráfego 12 horas, 13 milhas no mesmo rumo, cruzando 50 em descida para 2000 pés, é um Cessna 402 com 200 nós de ground, reduza para 200 nós, 4076. Afirmativo, está reduzindo, Azul 4076. 4076 reautorizado até 3000 pés. Ajuste do altímetro em Salvador, 10018. 3018, 109, Azul 4076. Controle Salvador, Gol 1790, Napuca, Jean, Maracaju, passando 1600 pés. Contato radar, Gol 1790, vigilância, mantém o perfil da subida Puca. Perfil Gol 1790. Approach Giant 63, established on localizer 1. Runway 10, call tower 11895, Giant 63. Giant 63, yes. Voo 962, desça e mantém nível de voo 0620. Chegada Mari. First trap, space now over threshold 10, stand by landing clear. Okay, stand by landing clear, Stein, 6-3. Dael, Leda, Motiva, aciona 5453, controle 119.8. Copiado 360, via Mata do Plano, Pesulo, Mono 0, saída Dael. Leda, ótimo, transponder 5453, pista no Z10, controle é 119.8 para o Oceaner 6213. Oceaner 6213, correto, chama pronto, estiver sendo mesmo. Chamará quando pronto, 6213. Gente, o Olímpico 02 só está de vegeta. 3804, no solo 09, liberando a direita 1219. 19, boa. 21211. Boa. Tango India 6-3, check land gear, wind is 1-5-0-0-8-0 clear to land. Clear to land, runway 10, Giant 6-3, landing gear down. Felipe 00, altímetro no 0-1-8, desça para 1 mil pés. Traz para a esquerda, final no 0-7-4-7, reporte traverso do tráfego. Para 1000 pés, ajustado B18, visual com tráfego, reportado através do tráfego. Juliette Bravo Delta mantém 80, reporte no ideal para descida, proa de... E corrige, proa de Bonfi para a chegada Bonfi, aguardando serviço radar. através do tráfego nacional do 0800. Pet, tem condições de ir na base da presente? Afirmativo. Inicio base, reporte final baixar travada, aguardando liberação de pista. Desça na base, portará final 0800. Sendo duno estabilizado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, 2000 pés, livre LS, torre no 895. Alfa Tango Tango. It's a 6-3 on the ground at 1-2. Are you able for leaving next to right via Foxtrot? Affirmative, thanks. Leave the runway, count ground 1 to 1 decimal 1. Have a nice day. 1 to 1 1, that's kidding. Oi, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, gente, número 2 aproximação, traço precede o P3 da Força Aérea Brasileira, afinal curta aproximadamente de 3 milhas. Então, número 2 aproximação, agora liberação de pista, Tango Tango. Atenção no 0 ou no 7? Tá vendo, senhor? Tá com quais valores? Gente, valores. Continua a aproximação, guarda de pista livre. P3 já na curta, final aqui, 2 milhas e meia. 600, Alfa Tango Tango. Lipo 00, pista 0 livre, cheque o trem, pouso autorizado. Pouso final, Lipo 00. Autorizado, pouso final, pista 0, tem de pouso baixar travado. É 2000 pés, livre LS, acusa no localizador. 2000, autorizado LS, azul com a 076. Salvador Azul, 4463, puxa bem questionamento, posição 3. 4463, cuidando que pediu solo, chama ataque. Chama ataque, 4463. 4463. Zero, zero, solo 1-4, libera a direita via eco. Segura direita, mantém a sua frequência, siga o 747 e aposte na sequência da Delta, aguardando para o cruzamento. Olhe para o 00. Golo 962, segue tráfego da TAM, 2320 à sua frente, com 8 milhas de separação. Velocidade com 30 nós a menos, reduz a velocidade para 220 e descida para 3.000 no 962. 220, 3.500, tráfego, obrigado. ILS azul 4076. Torre no 895, azul. 895, obrigado. Papatango Juliette Bravo Delta, sua identificação, 35 milhas, corrijo. 55 milhas nordeste de Salvador, serviço de vigilância. Salvador. Bom dia, Azul 476, passou externo, final estabilizado. Salvador, Azul 476. 4076, número 2 para o pouso, continua a aproximação, aguarde pista livre, tráfego já quase para liberar a pista no zero. 76, baixo travado. Sou Tango Tango, no solo Azul no meio, táxi em frente, segunda direita do presente, via Eco, liberando a pista, chamará o solo em 121, décima 1, por gentileza, divisando o táxi, por gentileza, Tango Tango. Afirma, libera na Eco e chama o solo 129 para o Pátio 3, Tango Tango. Posição 04. 6213, posição 4, número 2, setor aguarda. Parte para o cruzamento, Olímpio 00. Vai, posição 076, pista no zero livre, vento é 1. 70 graus, 8 nós, checado o trem, pouso autorizado, 4076. Livre pouso no zero e baixo travado, Azul, 4076. Boa noite, 64, com o dente do solo, chama táxi, 05, está livre. Nós chamamos táxi, boa noite, 64. Azul 4463, está pronto para o táxi, 116, 3 horas de autonomia, Salvador. Ajuste 1018, bom voo. Direita, 295, a torre azul 402, 1018. Uma hora. Zona Fona, 40 centímetros. Yes. Sim, sim. Pista, 4076, bom dia. Azul 4076, bom dia, Alfa, reportando Juliette. Boa tarde, sou Juliette. Voador, boa tarde, total 9884, da 690, 320 para Guarulhos, pronto para Copa. Total 9884, informação no número correto, autorizado Guarulhos, 320 nível, via Pesulo 10, bridge a Pesulo 16, decola da pista 10 com curva direita, na subida Dael, Leda, Motiva, adiciona 5155, controle 119, décima 8. Autorizado 320, a Pesulo 10, bridge a Pesulo 16, Dael, Leda, Motiva, saída 198, controle 5155, transponder, total 9884. Total 9884, correto, chama pronto, pushback acionamento. Reportando para o push acionamento. Informa que fará primeiro o acionamento, posterior o push aqui. E conforme então, aliás, decolar pistola 0 sem parada, vento 15. Quais são? 130 graus com 8 nós. 130 com 08. Ciência livre, alinhar decolar, pista 10, 44 metros. Desça aí, mantenha 2.000 pés, livre LS, no localizador, 1.018, eu acho, ajudou a última. Governar 1.018, via LS, chamada, obrigado. Achado, checado. 3 32 no meio ascente, continua a aproximação, tráfego avistado, a Embraer da Azul iniciou a rolagem pista no zero, aguarde pista livre, vento 1, 40 graus, 89. Aguarde. Autorização pro pouso. Aguarde, aguarde, 32 no zero. Boa noite, 64, me seguiram na Avianca, no ponto de espera, Torre 1 no 8, 395, ajuste 1 no 08. Guarda, no ponto de espera, 32 no meia, checa o trem, vento 1 no 40 graus, 89, pista no zero, pouso autorizado. Rebaixado, checado. Azul 4463, decolados 2 anos, chame, controle 1 no 9, decimal 8, boa tarde. 19 e 8, boa tarde. 4 milhas de cima, completa final, torre 1895. Boa tarde, obrigado, senhor. Salvador, Azul 4463, 1000 pés, Nadael. Azul 4463, contato radar, atenção, vigilância, mantém o perfil da subida da El, 4463. Assente, Azul 4463. Tráfico avistado, número 2 para o pulso, tráfico para a sede Airbus Atan, sinal curto 1 milha, agora liberação, pista 10. O vento, 160 graus, 160 com 10 nós. Aguarde, pista livre. Aguardando sendo tráfego, obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, você é a 624, tem informação do MEM, autorização, Rio de Janeiro, 3 de janeiro. 7443. Aguardando, ataque 62 com 3, estamos com 105340, altera na curva. 2 no 3, linha no ponto de espera 1895, ajuste 1018, bom voo. 2 no menos, fala os 23, direito 21, decimal 1, nota. Temos 21, 1? Temos 121, decimal 1, nota. Obrigado. Eu tenho 32 no meio, livrou na circuito. Meio 32 no meio, chega via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, 32 no meio. Isso, correção, 62 no 3. Atingir, manter o ponto de espera. 37, gol, final aproximado de 4 milhas. Firma, Deus, está ficando fraco, é o 62 no 3. Vai manter o ponto de espera. Gol, 1962. Isso, 0, pouso autorizado, 130 graus, 10 9. 9627, obrigado. Oxalá, então, 6213, observe passagem e pouso 737 Gol após alinhar e manter pista no zero. Quem vai aguardar após a passagem do Gol ali e mantém pista no zero, 6213? Cópia. Escuta, prossiga. Frisado Santos Dumont, 360, recolta pista 10, saída da El, Leda, transição Mótiva. Descente está informe do Luno 0 e segue conforme rota. Controle 199 decimal 8, responda 5470. Cruzado 380 para RJ, da El, Leda, Mótiva. Vai para o Zulu 10, estimado. Controle 198 e 5470. O 6254 está na 08. Correto, 6254, chame para o feedback, chame. Conta pronto. 206-0-6744. Frisar Guarulhos, 360, decolada pista 10. Saída da EL, Leda, transição Motiva. Intercepta uniformes do Luno 0, segue até Bridge. Faz uniformes do Luno 6 e assim conforme rota. Controle 199.8, transponder 5475. Para final do procedimento, curva à esquerda, prova 230, limite desta prova, QD Mike 0, curva 1-1-0 de Simbra. Juliette Bravo Delta. Esquerda, 230, limite 1-1-0 de Simbra, descendo para 210, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. 8-8-6-4, tá pronto? Gente, mantenha presente em posição, observa o Vianca na rolagem, lá e mantenha a pose. Mantenha a Chegando 6213, decolado 27, controle 119, decimal 8, boa viagem. 98, obrigado, até logo. Você está saindo do pátio 13 e após o gol, está na alfa, contorne o pátio e me chame na lima. Está sob vigilância. Quem é que pergunta da EL 6213? Na lima, alfa também. Vento 140 graus, 89, decolagem de 2 anos. Minha quadra colado aos 3-0, controle 119-8, pois é. Boa. E do Salvador, 1-8-6-2-4, dá gol. Minha quadra, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 370. Está autorizada a ascensão, mantenha o perfil da subida pouca. Seu perfil da subida vai para o 370. Papatão, Yankee, Sierra Serra, Salvador, para você. Boa, Azul 5021. Boa, 5021, para você. Novembro, informação, 360, Guarulhos. 360 para Guarulhos, decola da pista 10, saída da EL, Leda, transição ótima, intercepta uniforme do Luna 0, chega até bridge, após uniforme do Luna 6, sem conforme rota. Controle 199.8, transponda 5503. Autorizado 360, Guarulhos conforme, decola da pista 10, perto da saída da EL, Leda, Motiva, intercepta a peso Luna 0. Bridge, Upper, Zulu, 16, rota conforme. 119, small 8, é o controle 5503, não transponder, 5502. Guarda 502, onde chama para o pushback, acionamento? Camarada 09. Só tem Gustavo, siga ali na Mike, chame na Quebec. Já tem, Gustavo. Gosto de assinar a frequência livre, boa. Convamba, Fox 8, Tango. 5408. Tango 254, número 2 no setor, aguarde. Aguarde. Xener, 6213, chame o centro Recife na frequência 125.1. Xener, 6213, controle. Escuta pra cima. Meu centro Recife, 1251. 251, centro Recife, 6213. Azul, 4463, chame de. Em 125, décima 1. São Salvador, é o 39959, pátio 3, posição de número 4, para puxa acionamento. Obrigado, Felipe, pushback acionamento, chama táxi. Obrigado, pushback acionamento, chama táxi, 9959. Diga. Táxi-Gol 2067 com Funo Nelson, de bordo, alternando Curitiba, 3:45 da tarde. Essa é a situação de empate, siga ainda no ponto de espera 1895, ajuste 1018. Pátio, siga no ponto de espera 1895, Funo 2067. Por gentileza, informe ao mesmo para reportar próximo de Salvador, ingressando na CDR, com o código acionado 0210. Obrigado. Juliette Bravo Delta, esquerda proa 110, livre LS. Paciente esquerda 110, Juliette Bravo Delta. Boa noite, 64, Sudão 90. Estabilizado, Juliette Bravo Delta. Delta chama a torre 1895. 1895, grato, Bravo Delta. Boa tarde, só para ser Juliette Bravo Delta, estabilizado em LS. Juliette Bravo Delta, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixar travado. Portará no externo, baixar travado, Juliette Bravo Delta. Oi, bom, gol 2067, aproximando com a espera da 10, tá pronto. Gente, tem um tráfego aí a uma milha do marcador externo, o Charlie 402, tem condições de manter a velocidade de ingressada agora sem parada? Aguardar o 2067. Mateu um monte, Juliette Bravo Delta, checa o trem, pistão 0, pouso autorizado, vento 1,40 graus, 89, Bravo Delta. Baixou e travou, link pouso no 0, Juliette Bravo Delta. A bordo alterna com autonomia de 3 horas e 45. 5-4, contorno Pátio, siga a TR, da Trip, no ponto de espera 2895, ajuste 1018, confirma o PAB. 9, 8. 7, 9, 8, com o voo. Segue o ATR, o Sinema 225. Fala, você 021, ponte 09, que dá aqui. Autorizado, pingback, só na checkback, tá bom? Autorizado, chama lá. mas a aeronave não foi para final, o voo pode alinhar você? Correção, o gol 2067 lá e mantém Y0? Eu mantenho o 2067. Salvador, total 9884 para o acionamento posterior pushback. Gente do acionamento, total, chame para o push. É, posterior para o push, total 9884. Oi, Salvador, muito boa tarde, trip 9959. Quanto espera dar uma zero, senhor? O Delta, siga via aquilo para o PAT 3, atento ao 727 da total que já está acionado no PAT. Fala Azul 5021 para o táxi Alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 10, 115 até o vento. 5021 com Antônio Paz, sigo a Avianca no ponto de espera 1895, ajuste 1018. Ok, Antônio Paz, sigo a Avianca, ponto de espera torre 1895, 1895. Como é que você é autorizado, seria o nome direito a cheque com 398-0123. Controle o Yankee Serra, já visual com a estrada do CIA e a hospedagem. Chama a Torre Salvador em 1895 para instruções de pouso Yankee Serra, Serra 1018. 2985, 18, ajuste, grafo, top. Salvador, muito boa tarde, é o Papa Tango e Serra, Serra. Serra, é Mar, reporte na curta, aqui em Salvador, o vento de 130 com meia dúzia. Correção, chame no solo controlado em mar. E é que você acha? Oi, Salvador. Salvador, mestre. Pátio? Pátio 3. Gente, pátio 3 até através norte da torre de controle, evitando o sobrevoo na base aérea, ok? Positivo, vai chamar no setor norte aí. Voo 2067, decolar 244-7198, boa viagem. 198, obrigado. Uma boa tarde, gol 2067. Boa tarde, Trips. 9959, 130 graus, 629, decolagem autorizada. Positivo, senhor. Autorizado a decolagem da 1-0 para o 39959. 2067, contato radar, vigilância, sobre mantenha 2360. Mantenha o perfil da subida da EL. O perfil da subida da EL, subindo para o 360, com 2067. Novembro, 3-4-0, Vitória. Eu 4-0 de novo, pronto, contra? Afirmo. Projeto 3-4-0 para Vitória. Na cor da pista 10. Saída da El, Leda, Bidev. Receptor 3-50, segue. Controle 199.8. Transponda 5-5-1-2. Então, autorizado Vitória, nível 340, aeroviação serviço 50, com decolada 10, Dael, Leda, depois voa Bidev, transponder é 198 e o transponder é o 5512, azul, contra 9. 4-0-9, para o pushback, senhor. Falaremos, azul, contra 9. Então, também um Airbus da Avianca alinhado cabeceiro no zero, é presente direto o parte 3 autorizado, Avianca, CACA. Positivo, está presente direto o parte 3. Sem sobrevoar a base aérea e as aeronaves no passo. E VIP 9959, decolado 46, contou 19-8, Rogério. 19-8, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. 9959 da Trip. Controle Salvador, copiou 9959 da Trip. 9959, suba e mantenha nível de voo 160. Está autorizado a ascensão ao nível 160, liberado da restrição de altitude, porém deve cumprir o perfil lateral da subida ao MOMO. Negativo, senhor. Liberado da restrição de altitude, 160, cumprindo o perfil lateral da MOMO, trip 9959. Vai cruzar o estômago zero aqui, 28 na frente do avião, se eu precisar. Sim, sempre que você acerta, reporte o solo controlado. Cruz Salvador, muito boa tarde, o Papatango Yankee Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, prossiga. Muito boa tarde, Yankee Romeu Tango, de Serra Índia Coíndia para Serra Índia Coíndia, locado 0115 no transponder. Com dois APOB seguindo para sobrevoo na proximidade de Águas Claras, sem interferência nas aproximações ao 90, mas você escuta 500 GF. Yankee Tango, é isso? É o Papatango Yankee Romeu Tango. Deu notificação. Plano de voo? Notificação. Gente, mantenha-se em condições visuais. Segue para a região do sobrevoo, reporte na da localidade. Reportará quando ele sobrevoo, tá bom? Lembra 254, decolado 48, controle 119, décima 8, boa viagem. 198, boa, na 104. Salvador, muito bom dia, Lembra 254. Mantenha o perfil da subida da Elva. Lembra 0, mantendo o perfil, hoje lembra 254. Da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da